Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Measuring the summer's day, I only find it slips away to gray. Clouds, they bring me pain. Sucesso Pop Mix de volta, agora módulo especial com Led Zeppelin. Já que os discos, alguns deles, né, estão sendo aí relançados, remasterizados mais uma vez. É, há quem diga, eu acho muito legal para quem não tem esses álbuns ter, né, os discos ali, de fato, os álbuns físicos, né, pois se trata de uma das mais importantes bandas mesmo de toda a história. E aqueles que já têm, às vezes ficam querendo saber o que que traz a mais, né, de novidade, enfim. Mas os fãs acabam comprando mesmo, né? Tem a capinha Digipack, que é sempre bacana, né? Então, pro fã, o cara que é muito fã do Led Zeppelin vai acabar comprando. E eu acho que essas novas gerações que não conhecem a banda é uma oportunidade perfeita, até porque pintam resenhas, matérias, né? O gancho tá aí lançado, a gente tá aqui fazendo esse módulo justamente por isso, né? Por conta desse relançamento, e eu escolhi o Led Zeppelin 3, né, que também está aí com, né, com Super na Ordem do Dia, puxou muita coisa legal, esses relançamentos, tem gente que não gosta e tal, mas é legal porque eles trazem à tona novamente os, né, os links para uma determinada banda, então com isso novos fãs vão pintando. Aconteceu agora recentemente com o The Smiths, com o lançamento do livro da editora Best Seller, que está aí nas nossas prateleiras, né? A Light That Never Goes Out, a biografia dos Smiths, é um livro fantástico, assinado pelo Tony Fletcher, é realmente uma aula aí de cultura pop, enfim, ele passeia até pela geografia ali do norte da Inglaterra, enfim, é fantástico esse livro, The Smiths, né, a biografia, e eu tô querendo dizer justamente isso, ele não fica apenas a compreensão dos Smiths, né? Ele escapa um pouco, mas sempre linkado à história da banda, enfim. E o Led Zeppelin agora, a gente confere aí, né? É mais um grupo clássico que está sendo totalmente revisitado. A gente começa olhando aí para o Led Zeppelin 3, com System of a Love in You, vai, que é um blues do Led Zeppelin maravilhoso, com Robert Plant dando um show aí nos vocais. Vamos lá. My worry, my Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. can play with you no more. I don't know how I'm gonna do what mama told me. My friend, the boy next door. Thank you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Tá em módulo especial com o Led Zeppelin, mais especificamente olhando para o Led Zeppelin 3, que quando saiu tinha uma capa dupla muito bacana, não era um álbum duplo, era só um vinil, né? Mas a capa dupla muito legal. Nos anos 80 ele foi lançado também no Brasil, a gente chegava nas lojas brasileiras aí e comprava facilmente essa versão com a capa dupla, que é muito bonita, né, do Led Zeppelin 3. E tem as versões especiais, essas que estão saindo, cada uma traz uma coisa, uma edição no Japão é diferente. Enfim, como eu estava falando, os itens de colecionadores. A gente ouviu agora Celebration Day, antes That's the Way e Since I've Been Loving You, que se essa é um blues, né, a primeira que a gente ouviu, o lado B desse disco já entregava uma postura unplugged, quem sabe, talvez, do Led Zeppelin, já que o lado B desse disco, os violões têm um espaço muito precioso e, como eu falei, é muito legal para as novas gerações conhecerem uma banda antológica, né, como é o Led Zeppelin, uma banda que reunia músicos fantásticos, Robert Plant nos vocais, o Jimmy Page na guitarra, ele que fez parte do Yardbirds antes, que era outra bandaça, o John Paul Jones no baixo e o John Bonham, um baterista fantástico, infelizmente já falecido. Agora a gente segue olhando para esse álbum maravilhoso, né, o Led Zeppelin 3, com o Tangerine. Vamos lá. Christmas Day. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Living reflections from a dream. I was her love, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Tá aí Tangerine, Led Zeppelin, mais clássico que isso, impossível. E a gente fecha esse bloco especial com o Led Zeppelin, com o Led Zeppelin 3, com a música que abre o disco. Vamos nessa então com o Immigrant Song. Drive our ships to New York. Immigrant Song, mais uma do Led Zeppelin 3, disco que foi lançado exatamente no dia 5 de outubro de 1970. Daqui a pouquinho tem mais Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.